Boa noite, aqui é o Matheus que tá falando. E aqui é o Cléderson. Bem-vindo ao nosso 18º episódio do Filosofia de um Jovem Adventista. Nosso podcast, onde aqui nós podemos semanalmente falar para vocês um pouco mais do amor de Deus. Amém. E nosso episódio de hoje é uma coisa bem especial. Penso que nós nunca fizemos isso antes. Exatamente, e nós achamos esse material, é um sermão do pastor Valdeci Lima, um sermão muito bom. Muito bom, nós achamos, é um sermão curto, então não se desanime. Acho que dá uns 20 minutos. Dá uns 20 minutos, então vai continuar no tempo normal. Do nosso podcast. A gente retirou esse sermão no site da Igreja Adventista do Sétimo Dia do NASP, Campus 2. Nós vamos colocar o link depois no blog. Daí vocês vão poder ter a oportunidade de entrar lá no site. E lá você vai ter disponível a todos os sermões que são feitos na igreja. Uhum. Se você quiser assistir ao vivo, vai lá ter os horários, então você vai poder assistir. Ou se não, você pode fazer o download em áudio do sermão, a hora que você quiser, dos sermões. É isso aí, nós queremos agradecer aos nossos ouvintes. E queremos pedir que, por favor, você divulgue esse podcast, se você gostou. E implorar que vocês comentem. Por favor, comentem o podcast no nosso blog, que é qualquer jovemadventista.blogspot.com. É Jovem Adventista, tudo no singular, jovemadventista.blogspot.com. Também queremos pedir orações de vocês pelo nosso podcast, que nós... Bom, eu enfrentei algum problema essa semana. Foi um pouco incômodo. Meio desanimador, por certo motivo, mas... Acho que Deus tem seu plano para esse podcast e a gente tem que seguir o plano dele. Que vocês possam orar para que nós sejamos usados por Deus para atingir pessoas. Exatamente, porque o nosso podcast não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas meros instrumentos. Nas mãos de Deus. E é isso, a gente vai ficar por aqui, fique com esse ótimo sermão. Talvez a gente comente, né, próximo Talvez podcast. A gente comente. É, precisamos que, que vocês ouçam mesmo até o final, porque vocês realmente vão poder tirar muitas lições deles, é um assunto muito interessante. Muito bom mesmo. E próximo podcast vai ter nosso comentário sobre ele. Mande seu comentário também, é muito importante isso. Mande seu comentário no nosso blog, deixe lá um post, a gente vai estar esperando o seu comentário também. Fique com Deus, uma boa noite pra vocês. Uma boa noite. Boa noite a todos. É um privilégio realmente muito grande poder estar neste início de sábado, neste momento tão agradável, para meditarmos um pouco a respeito daquilo que Deus nos tem deixado através da sua palavra. Sexta-feira à noite sempre foi um dia muito marcante na vida dos alunos, que estudo num colégio, regime de internato e também de externato. Eu morei nos dormitórios por algum tempo da minha vida e me lembro com muito carinho das sextas-feiras à noite. Dos abraços, parabéns, pastor Moura. Coisa maravilhosa nós nos reunirmos aqui. Disso nós vamos levar saudades para o resto da vida. Momento que nós nos encontramos com amigos e, sobretudo, com o amigo dos amigos, Jesus Cristo. Agora nós deveríamos haver assistido um vídeo sobre o Egito. Eu tive o privilégio de assisti-lo um pouco antes, porque o tema que foi passado para esta noite e que vocês terão durante as sextas-feiras à noite é Nos Passos de Jesus. E obviamente começando uma série, nada melhor do que começar a série Nos Passos de Jesus, quando ele ainda estava tentando dar os seus primeiros passos. O início da história de Jesus na nossa terra. Ou seja, reservei para hoje à noite o período que antecedeu Egito na vida de Jesus. Nós sabemos que Jesus passou a sua infância em Nazaré, mas ele teve um período no Egito. E antes do Egito, o que foi que aconteceu? Vamos saber um pouco do ministério de Jesus antes do Egito. E você pode estar imaginando e pode estar pensando, ministério de Jesus antes do Egito? Mas Jesus já tinha um ministério naquela época? Sim. Algumas pessoas podem achar interessante a abordagem que eu farei hoje à noite, porque nós já estamos aproximadamente 2 meses do Natal. Mas nada impede que nós analisemos e leiamos o livro que inicia os Evangelhos, o Novo Testamento, Mateus, quando ele se referia ao nascimento de Jesus. Há informações fabulosas ali, informações fantásticas com aplicações para o dia de hoje. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse período de Jesus. E não se esqueçam, logo após o sermão, de nós desejarmos uns aos outros um Feliz Natal. Porque nós falaremos sobre o nascimento de Jesus. Aliás, a palavra Feliz Natal, ela é bem-vinda em qualquer momento. Nós deveríamos dar um Feliz Natal a cada dia. Jesus deve nascer em nosso coração a cada dia, a cada momento. E manter esse processo momento a momento, dia a dia. Algumas lições extraídas dos conhecidos momentos da história do nosso Salvador nessa terra. Cada passagem de Jesus deixa lições maravilhosas. E na ocasião do seu nascimento, essas lições não foram alteradas. Esse aspecto não muda. Há lições em tudo que nós podemos tirar, lições objetivas que cerca, que permeia, que cria um pano de fundo da vida de Jesus, mesmo antes do seu nascimento. Vamos então à Bíblia. Vamos então ao processo inicial da vida de Jesus, ao seu nascimento. Vamos ler Mateus, os versículos 18 a 25, e vou me demorar em alguns comentários ali. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Imaginem, naquela época, antes do marido conhecer a esposa fisicamente, eles tinham um vínculo como se fosse um noivado muito forte. Os ricos poderiam ter uma festa aonde marcaria o início do seu casamento, os pobres poderiam demorar um pouco mais. José era uma pessoa muito pobre, ele havia assumido um compromisso muito sério com Maria. Maria já poderia ser considerada a mulher da sua vida, a sua esposa, mas ele ainda não tinha tido contato físico absolutamente nenhum com ela. Apenas haviam entre eles promessas, havia entre eles sonhos. Então José, versículo 19, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Imagine esta cena. José, antes de consumar o seu casamento com Maria, ele vive a expectativa de ver o seu sonho realizado, de ter a sua família completa, e de repente ele começa a observar alguma coisa estranha acontecendo com Maria. Lembre-se que José não sabia de absolutamente nada do que acontecia, mas ele olha para sua esposa, aparentemente, segundo o seu conceito, uma mulher séria, uma mulher digna. Provavelmente ele a tenha escolhido com oração, com cuidado. Ele tenha olhado para ela e dito consigo mesmo, essa será a mãe dos meus filhos. A mulher em quem vou depositar toda a minha confiança. Com quem eu vou viver o resto dos meus dias. Aprendi a amar essa mulher pelo que ela é. E de repente o tempo passa e ele observa algumas transformações no corpo de Maria. Ele percebe alguma coisa que não está certa. O que pode ser isso? Mais tarde ele percebe, é impossível que a minha ideia esteja certa. É impossível que os meus pensamentos estejam corretos. Maria parece uma mulher grávida. Mas e as promessas? E os sonhos juntos? E a construção da nossa vida? Aqui está Maria, grávida. Como pode? Imaginem a decepção. Coloquem-se no lugar dele. Tragam esse evento para os dias atuais. Tragam esse evento para a sua vida. Imagine você, se você é casado, 3 ou 4 meses antes do seu casamento, tendo essa surpresa desagradabilíssima na vida de uma pessoa. E lá estava ele. Mas não é esse fato que eu quero descrever apenas para vocês. Eu quero descrever o que a Bíblia tem para nos contar a respeito disso. Veja o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo. José era uma pessoa justa. E qual é a definição que a Bíblia traz para uma pessoa justa? Ele percebeu que Maria estava grávida. Ele sabia que era uma gravidez, segundo a sua ótica, era uma gravidez ilegal. Era uma traição. Ele sentiu-se traído, mas ele disse: eu não vou infamar Maria. Por isso, vou deixá-la em secreto. Não quero que ela seja humilhada. Um homem sendo passado para trás, vendo a sua mulher, a dona dos seus sonhos, traindo o seu futuro e a sua vida. E ele diz: não vou infamá-la. Não vou desmerecer o nome desta mulher. Sabe por que ele pensava assim? Porque era justo. As pessoas justas, mesmo debaixo de provações, elas não acusam aqueles que ela tem certeza que o traiu. José era justo. Deus escolheu a pessoa certa para o lugar certo. A pessoa certa para ser pai de Jesus, um homem justo. Nós conhecemos muito a personalidade de Maria, falamos muito sobre o caráter de Maria, mas José era um homem justo. E projetando José deixá-la secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Imagino que José recebeu a maior palavra de ânimo, de calma e de tranquilidade que um homem honesto pode receber. José, não tema receber Maria. Ela faz parte dos planos de Deus. É o Espírito Santo que a está usando. E aí estava um homem justo sendo agora recompensado porque Deus o havia provado. Um homem justo. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Que família! Ela pura, escolhida a dedo, virgem. Ele justo, bondoso, honesto, respeitador. Não difamador. Jesus, o salvador dos pecados. Quanta lição nós já extraímos a respeito de Jesus quando ele nem ainda havia nascido. Os pais dizem muito a respeito dos filhos. Os pais falam muito em seu ministério a respeito dos filhos. A educação começa antes dos pais se casarem. Quem somos nós? Como nós permitimos ser habitados por Jesus para que a nossa postura seja de uma pessoa íntegra, justa perante Deus? No capítulo 2, 1, diz o seguinte: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O nascimento de Jesus também foi muito interessante. O dia de Natal celebra esse menino que veio ao mundo como um presente do céu. Ele trouxe esperança ao ser humano e deu novo significado à vida. Mas por mais que nós queiramos tornar o nascimento do nosso Salvador um fato marcante, um fato bonito, nada pode apagar a trágica realidade da sentença. Não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus. O apóstolo João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que tragédia! Que problema sério! O rei do universo deixou seu cargo, deixou seu lar, deixou o mundo da paz e da perfeição e veio se tornar um de nós. Mas não havia lugar para ele. Isto não é poesia, isto é uma realidade. Não havia lugar para Jesus. As portas estavam fechadas para o Rei da Glória. Aquele em quem estava escondida toda a esperança e felicidade da humanidade, não teve sequer um lugar digno para nascer. E ao nascer, teve que fugir. Irmãos, a despeito dos bonitos presépios que nós construímos pouco antes do Natal, dos belíssimos quadros que retratam o nascimento de Jesus, é bom que nós lembremos, que nós nos lembremos que uma estrebaria não é um lugar poético. Uma estrebaria não é um lugar especial. Não há muita coisa romântica para se ver ali. Uma estrebaria, meus queridos, cheira mal. Ah, como nós somos poéticos. Luzes no palco. Animaizinhos. Às vezes nós fazemos um programa para crianças e mostramos o romantismo de uma noite serena, uma manjedoura engraçada, bonita, alguns animais ao lado. Que coisa maravilhosa! Que romantismo! Mas, irmãos, há uma dura realidade nisso. Jesus não nasceu num lugar romântico, Jesus nasceu num lugar fétido. Há uma mensagem nesse ministério de Jesus antes do Egito. A mensagem é que não importa o nosso coração, não importa o nosso passado, não importa a nossa vida, não importa se nosso coração está limpo ou não, Jesus pode nascer ali também. Não há coisa romântica em nascer numa estrebaria, mas isso mostra muito bem a missão do Filho de Deus. E sabe o que é mais importante? E aí sim é importante a respeito de Jesus haver nascido no estábulo. É que Jesus não alterou o que ele era por haver nascido no estábulo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito ao contrário. O nascimento de Jesus modificou esse estábulo. Tornou um lugar de honra, um lugar santo. Sabe por quê? Onde quer que Jesus nasça, torna-se um lugar especial. E é essa mensagem do Natal que deveria se perpetuar durante todos os dias de nossa vida. Onde quer que Jesus nasça, torna-se um lugar especial. A nossa vida, os nossos atos, talvez não nos recomendem. Nosso coração pode não ser um lugar puro e agradável. Nossos pensamentos podem não cheirar muito bem. Mas se Jesus nascer ali, então com certeza ele vai transformar esse coração fétido num lugar bonito e repleto de paz e repleto de esperança. E você pode ir em paz, porque Deus vai com você. Quanta lição antes de Jesus nascer, quanta lição no momento de Jesus nascer. Lição de um ministério de quem ainda não sabia falar. Os magos que visitaram Jesus nos deram uma lição de entrega, de fidelidade, de ministério da fidelidade, de mordomia. Os magos, vou ler agora um parágrafo do Desejado. Os magos estiveram entre os primeiros a saudar o Redentor. Foi a sua primeira dádiva a lhe ser posta aos pés. Lembrem-se que os magos, eles eram gentios. Eles não faziam parte de uma comunidade, entre aspas, cristã daquela época. Eles não foram bem recebidos também. aliás, foram maltratados pelos líderes porque eles se sentiram enciumados, Deus não haveria de deixar uma coisa tão marcante, tão importante acontecer em nossa terra sem nos avisar? Vai avisar gentios? Como pode ser isso? E foi a primeira recusa oficial da vinda de Jesus Cristo. Por meio daquela dádiva dos magos, que privilégio foi lhes concedido? Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe a mais alta eficiência em seu serviço. Se dermos o coração a Jesus, trar-lhe-emos também as nossas dádivas. Nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais, ser-lhe-ão inteiramente consagrados. A Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Desejado, página 65. Jesus veio a este mundo na forma mais vulnerável que um ser humano pode vir, na forma de um bebê. E se Herodes tivesse a oportunidade, ele o haveria estraçalhado. Jesus iniciou sua vida numa manjedoura. Fugiu para uma terra pagã, viveu entre líderes religiosos injustos e morreu numa cruz. Mas para Jesus, a glória do seu ministério foram as pessoas que o aceitaram, que partilharam de sua graça e que o receberam. Vejam o que diz em Mateus 2, versículos 13 até o 15. E tendo-se eles, os magos, eles se retiraram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Profeta Oséias. Vocês encontram isso em Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Jesus ficou no Egito até a morte de Herodes. Nós sabemos que sua infância foi passada em Nazaré. Ele voltou após a morte de Herodes. Não ficou em Belém por causa do filho de Herodes. Foi para Nazaré. Mas sabem, o que me intriga é o seguinte: como é que Jesus e seus pais se sustentaram no Egito? Pobre como eram, numa terra estranha, terra de pagãos. Vocês sabem como Jesus se sustentou lá? Há um pensamento desejado que diz o seguinte: foi mediante as dádivas dos magos de um país gentílico que supriu o Senhor os meios para a viagem ao Egito e a estadia em terra estranha. Pessoas que não pertenciam à religião daquela época, fazendo as suas entregas simbólicas que as usamos até hoje, entregaram para que esse ministério de Jesus pudesse prosperar, para que o retorno do seu ministério fosse um retorno saudável e maravilhoso como nós temos, para que seu ministério pudesse redundar em salvação para todos nós. Eles deram do que eles tinham, e o que eles deram serviu para a manutenção do ministério e da vida de Jesus Cristo. Aonde? No Egito. Eles se mantiveram lá com as dádivas dos pagãos. Já pensou o que Jesus pode fazer com a sua dádiva? Já pensou o que Jesus pode fazer com a sua entrega? Com o seu presente? Com o reconhecimento que você faz da vida e da morte, do nascimento de Jesus Cristo, dizendo a Ele a cada instante: aqui está o meu coração, Senhor Deus, Tu bem sabes que não é um coração de ouro, quem sabe seja um coração como uma estrebaria. Mas, Senhor, Ele está à disposição. O senhor pode não encontrar lugar no mundo todo, mas o meu coração está aberto. Por favor, habita em mim. E o ministério de Jesus vai continuar, porque ele tem local para fazer morada. E ele vai trabalhar através de você. Basta você se entregar. Nós não estamos falando no Natal hoje. Da época mundana, da época secular, da época dos nossos dias do Natal, mas estamos falando do verdadeiro Natal. Feliz Natal! Que você possa comemorar essa data todos os dias. Que você entregue o seu coração a Jesus todos os dias. Que ele faça morada em você todos os dias. E aí então você vai ser uma ferramenta de operar milagres. Jesus vai usá-lo, sem dúvida nenhuma, como ele usou aqueles homens no passado. Essas são algumas poucas lições da vida de Jesus, do seu ministério antes da sua fuga para o Egito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que cada um de vocês possa trazer, momento a momento, um local para Jesus habitar. Para que ele possa fazer morada em você, usá-lo, e para que o seu ministério possa continuar, porque você está se entregando a ele. Nós iremos assistir ao vídeo que é uma demonstração de algumas coisas daquela época e algumas coisas mais atualizadas do Egito. Como estará o Egito hoje? Como ele foi antigamente? Lembrem-se, Jesus não era Jesus e ele não fugiu simplesmente para o Egito naquela época. Hoje vai ser retratado um Egito moderno, atual. Como nós vivemos no mundo moderno, atual. Jesus não se esquece jamais de nós, onde quer que estejamos. Que ele possa fazer morada em você, em mim, e que todos juntos possamos, unidos, como na sua oração intercessória, que a igreja seja, que todos sejamos um com ele, como ele era um com o Pai. E assim a igreja irá vencer. Sem dúvida nenhuma, que Deus abençoe a todos. Amém.